Estabilizar a DLS, reporte estabilizado. Tá, 6258. Papá Romeu, Bravo, Alfa Tango, controle. Bravo, Alfa Tango, serviço radar encerrado, chame Aracaju, frequência 1203. Isso, 6258. Era 6258, torre 1986. Boa noite. Patrão de Salvador, boa noite. Gol 1906, informação Bravo. Cruza 1906 para o 1950. 1906, desça para 2.10, chegada Mário 9021. Desça para 2000, confirme 1021. Afirmo. No 4, solo 34, direita, táxi Alfa Juliette, portão 2. Direita, Alfa Juliette, portão 2. Passou externo, baixado e travado. Livre pouso, 120 graus, 5 nós. Livre pouso, 6258. Largo, né, 43. 643, torre 18-6. Certo, né? No 643, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guarda, 643. 58, Solos 37, direita, táxi Alfa Juliette para o portão 11. Alfa Juliette para o 11. Negra 3. 152, ação de identificação, direto para 2, meu pé, chegada a Mari, ajuste no 021. 2 mil pés. No 643, Solos 40, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 3. Confirma gol, ora 606 autorizado, ILS. 805, boa noite. Desça para 2 mil pés, chegada à mar e ajuste no 02. Gol no 805, desça para 2 mil pés, chegada à mar e ajuste no 021. O 3152 pode manter o 50 na descida? Autorizado. Localizador Gol 1606. 606, torre 186. 186, boa noite, 1606. Salvador, boa noite, Gol 1606, 3 milhas para o externo. Baixou e travou? Ainda não. Reporte 140059. Tomará, 1606. Sumiu, tá, 3152. Desça para 2000, autorizado ele. Autorizado, tá, 3, não se poder. No externo, baixou e travou o gol no 606. 606, livre pouso, no 30 graus, 5 nós. Livre pouso, vou no 606. Azul 4062, desça para 2000 pés, chegada a mar e ajuste no 021. Boa noite, desça para 2 mil pés, chegada Bonfim, ajuste no 021. 2 mil 06. Ao 50, direita, táxi Alfa Juliette, remoto, portão 5, nome 06. Alfa Juliette 5, nome 06. Jesus 52, torre 18-6. 18-6, 3-5-10. Boa noite, 05, 5-3-3-3-3. Pedido fora, mas vai. 7. Salvador, boa noite, Santa 3152, passando de Arquiar. 3152, boa noite, 3152, boa noite, livre pouso no 0, 930 graus, 5 nós, 1021. Gente, livre pouso, Santa 3152. Visão 52, Solo 55, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, essa 3152. Legenda para 2009, está fazendo um desviozinho à direita da rota para estar uma formação aqui. Próxima posição está. autorizado, o GMS 310, para tomar esse teste. Autorizado. Autorizado, reportará. Ainda efetuando desvio? Não, negativo, agora está no approach stand já, o 905. Você vai fazer o procedimento completo? É, vai efetuar o X-ray down no zero, o 905. E deveria voar duna para interceptar o localizador, não estou utilizando o marcador externo. Cinco após desvios approach time, senhor. Tem problema manter esse approach? Se o senhor tiver visual com sonho, com aeródromo, não. A visual da presente propõe cancelamento, completa a visual aproximação. Muito obrigado, complete a aproximação visual, chama a torre 18.6. Sim, com boa noite, senhor. Obrigado. Salvador, boa noite. Boa noite, 05. Noite, 05, boa noite. Baixou e checou? Ainda negativo. Reporte, 1021. Reportar, trem baixado, travado. Boa noite, 05. Boa noite, 4035534 5344 descend 2000 and 81021. Boa noite, 05, um baixado e travado. Noite 05, livre pouso no zero, 950 graus, 59. Pouso autorizado 90, boa noite, 05. Três oito nove um, reduza para 200. 00, 3891. Nove meia, chegada mais, reduza para 2000 pés, 1021. estabilizou passando o Síndrome Azul 4062. Torre 186. É, boa noite. Torre de Salvador, boa noite. É o Azul 4062. Boa noite, 4062. Continue a aproximação, aguarda pista livre. Mandando pista livre, Azul. Noite 05, solo ao 02, livrou, táxi Alfa Juliette, portão 10. Azul 4062, cheque o trem 1021, livre pouso 10, 950 graus, 5 nós. Livre, tem baixada e travada, livre pouso 10, Azul 4062.